Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar. Sacudir estrelas, despertar desejo. Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar. É. Urubu bateu meu tambor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quero cucuca rever meu amor. Yeah, yeah. Tire, tire, tira a estrela daqui. Porque eu só vim buscar. Procurar no fundo o que leva um dia até outro dia, até outro dia. Uma hora dessas e você tão só. Eu fiquei com dó, eu só disse ó, eu te quero muito bem. Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina, deixa a vida rolar.